A criação de anúncios que geram resultados reais na internet é uma exigência técnica para empresas e prestadores de serviços que desejam manter a viabilidade e o crescimento de seus negócios. O objetivo de estruturar a divulgação digital de forma profissional é garantir que o produto comercializado alcance o consumidor ideal. No momento exato de sua necessidade de compra, otimizando os investimentos financeiros da corporação e aumentando o volume de vendas em um mercado de alta concorrência. O funcionamento da divulgação digital e a decisão de compra. A internet consolidou-se como o principal ambiente de transações comerciais. Anteriormente, a publicidade concentrava-se de forma exclusiva em jornais e revistas físicas. Atualmente, as mídias sociais e os mecanismos de busca centralizam a atenção dos consumidores. Contudo, a facilidade de acesso a essas plataformas gerou um alto nível de disputa comercial. Um anúncio publicado sem planejamento técnico concorre não apenas com outras empresas do mesmo setor de atuação, mas também com o volume contínuo de publicações de milhões de usuários. Esta saturação de informações exige a aplicação de métodos organizados para que a marca obtenha destaque. O funcionamento eficiente da divulgação online depende do equilíbrio entre a apresentação da oferta e o investimento financeiro adequado. Apenas publicar o serviço de forma orgânica, gratuita e uma página comercial não assegura que o público visualizará o material, devido às restrições dos algoritmos, sistemas matemáticos de filtragem das plataformas. A utilização de ferramentas patrocinadas permite direcionar a mensagem corporativa com exatidão técnica, selecionando a localização geográfica e os interesses de consumo do público-alvo, atingindo clientes em potencial que ainda não possuem relação direta com a instituição. Além da qualidade do anúncio propriamente dito, a estrutura do ambiente de destino, o site oficial ou a loja virtual para onde o cliente é direcionado após o clique, exerce um papel definitivo na concretização da venda. Para que o visitante efetue o pagamento, o site deve apresentar carregamento imediato, informações rigorosamente transparentes sobre preços, prazos de entrega e fotografias nítidas dos produtos. A presença de certificados de segurança de rede, políticas de devolução claras e canais de atendimento direto são fatores obrigatórios que transmitem confiabilidade institucional. A ausência de qualquer um destes elementos gera incerteza, fazendo com que o consumidor abandone a plataforma antes de concluir a compra, mesmo que o anúncio inicial tenha sido perfeito. Principais diretrizes para a elaboração de anúncios de sucesso, para garantir a captação de clientes e o retorno do capital investido. A estratégia de divulgação deve ser executada a partir de parâmetros técnicos consolidados. Abaixo estão detalhadas as diretrizes essenciais para essa operação. 1. Constância e frequência de divulgação. A publicação de anúncios deve ocorrer de forma ininterrupta. Veicular a divulgação de um produto por um curto período e suspender a comunicação resulta na perda de espaço no mercado. A manutenção da frequência aumenta gradativamente a relevância da organização e assegura que a marca permaneça na lembrança do consumidor no exato momento em que ele possuir capital disponível para aquisição. 2. Renovação do conteúdo visual e textual. A veiculação do mesmo anúncio por longos períodos causa fadiga visual e desinteresse no público. A substituição metódica das fotografias, da diagramação do material e dos textos argumentativos demonstra o dinamismo. um número maior de cliques em transações financeiras. 3. Estabelecimento de parcerias estratégicas. Indicação comercial formalizada por terceiros eleva a autoridade institucional. A estruturação de parcerias com corporações de setores complementares. Empresas que oferecem serviços relacionados, mas que não atuam como concorrentes diretas. Para troca mútua de indicações nas mídias sociais, transfere a credibilidade de uma marca para outra, acelerando o processo de aceitação por parte de novos consumidores. 4. Aplicação rigorosa das ferramentas da plataforma. Cada sistema de mídia social disponibiliza recursos técnicos específicos para a formatação da publicidade, como a inclusão de botões de contato imediato via aplicativo de mensagens ou catálogos integrados de produtos. O preenchimento minucioso de todas as configurações oferecidas pela plataforma e a atualização contínua dos dados de contato da organização impedem a perda de tráfego por falhas estruturais primárias. 2. Renovação do conteúdo visual e textual. A veiculação do mesmo anúncio por longos períodos causa fadiga visual e desinteresse no público. A substituição metódica das fotografias, da diagramação do material e dos textos argumentativos demonstra o dinamismo da corporação. Esta renovação contínua também permite que os profissionais analisem matematicamente qual formato específico de mensagem converte um número maior de cliques em transações financeiras. 3. Estabelecimento de parcerias estratégicas. A indicação comercial formalizada por terceiros eleva a autoridade institucional. A estruturação de parcerias com corporações de setores complementares, empresas que oferecem serviços relacionados, mas que não atuam como concorrentes diretos. Para troca mútua de indicações nas mídias sociais, transfere a credibilidade de uma marca para outra, acelerando o processo de aceitação por parte de novos consumidores. 4. Aplicação rigorosa das ferramentas da plataforma. Cada sistema de mídia social disponibiliza recursos técnicos específicos para a formatação da publicidade, como a inclusão de botões de contato imediato via aplicativo de mensagens ou catálogos integrados de produtos. O preenchimento minucioso de todas as configurações oferecidas pela plataforma e a atualização contínua dos dados de contato da organização impedem a perda de tráfego por falhas estruturais primárias. 5. Investimento financeiro em mídia paga. A distribuição não remunerada possui alcance severamente limitado pelas corporações de tecnologia. O financiamento de anúncios, mídia paga e plataformas de pesquisa e rede de relacionamento é indispensável para o escalonamento das operações. Este recurso tecnológico entrega o controle demográfico absoluto ao gestor da campanha, garantindo que o orçamento corporativo seja direcionado exclusivamente para indivíduos que possuem histórico de navegação compatível com o serviço ofertado. Exemplos de uso em empresas privadas. O setor corporativo de grande porte baseia sua viabilidade comercial na execução técnica ininterrupta dessas regras operacionais de publicidade digital. Magazine Luiza. A varejista Magazine Luiza aplica a renovação contínua e a alta frequência de exibição como a base de sua estratégia digital. A corporação não exibe a mesma peça publicitária durante semanas seguidas. O departamento de comunicação altera o catálogo de ofertas patrocinadas diariamente, adaptando a linguagem visual para os diversos períodos comerciais do mês. Além disso, a página de venda apresenta prazos de transporte calculados em tempo real, avaliações escritas de clientes anteriores e certificados.